Europa, se tão sozinho está no meio dessa cidade. Espantar o mal é que é legal para viver, curtir de verdade. Se você não está bem, não pode ir mais além. Saiba que isso é bobagem, pois viver feliz faz a vida melhor. Deixe de tristeza.